604NC, são 200 malas, vai seguir um Boeing 757 da American Nacional. Redução 2009604. Completa a descida para 3.000 pés, no chão 017. Prossegue para 3.000, 3.304. Um 3304, vetor radar para o sequenciamento, curva à direita para o 230. O limite será o QDMAIC 090 de Simbra. 230 na proa, QDMAIC 090 de Simbra. American 239 on the ILS. American 239 completes final X-ray approach and contact tower 18095. Good day. Good day. 3304 desce para 2.000 pés, ajuste 1016 para o localizador, curva esquerda para o 150, reposto estabilizado. Para localizador 150 na proa, descendo para 2.000. 3304 reportará estabilizado. 300 degrees, 18 knots. Informa mais tarde, American 239. For information, the last aircraft report was rolling cycle 700 feet. 239. Number 239, 3 miles. So from runway 5, American 239. Send side gear down. Project, let's land runway 10, range is 200 degrees, run 8 knots, runway wet. Okay, clear land 10, American 239. Afirmativo, autorizado o ingresso no pátio 1 para a posição 02 do Mike Hotel Sierra. Grato. Torre Salvador. Bom dia. Esse é o 3304 da TAM. Meia milha para a Índia Sierra, baixado travado. Bom dia, TAM 3304. Informação meteorológica: não chove mais sobre o campo, pista levemente molhada. Teto 700 pés, visibilidade 4 mil metros. Reporta visual com o campo. Reportará. A identificação, desça para 4 mil pés, ajuste no 017. Autorizada a chegada, bom. 4.017, tá bom. 8 mais. Voice before taxiway Juliet. Alpha taxiway to Juliet, American, 239. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 1,6 nós. Pista molhada, levemente molhada. Certo, 3304. 304, no solo, ao 15, leve direito, ano 21, décimo 9, bom dia. Ano 9, obrigado, bom dia, tá já. Ano 304. Solo, muito bom dia, o TAN 3304 livrou à direita. TAN 3304, mantém a posição, guardando desde a passagem a um Boeing da América, após a retaguarda, o mínimo autorizado em ingresso na Alfa e reporte antes da Juliette. Guardando passagem do 57 da América, após via Alfa antes da Juliette. Vamos reportar ao TAN 3304. Sapatango Vitor, Kilo Delta, prossiga. Juliette Zulu Tango, confirme. Quatro, quatro, oito, nove, desça para 2017, livre final LSXI, reporte estabilizado. 2017, mas a porta está bom dia, Azul 9978, cliente da 90. Azul 9978, sendo identificação do seu 050, foi na proa de ITAP. Identificou na torre de TAP 60050, azul 9978. Delta pronto para cópia. Sai a cópia, Vitor Cruz Delta. Flight 239, clear to taxi via. That's a Juliet, to gate 1-1. Pay attention to a follow me, AB gate 6. Alright, Juliet to gate 1-1, American 239. Zero oito três, como assim com o seu ar, guarde cópia número 2. America 239, you will follow the follow me car, AP gate 6 to gate 1-1. American 239, roger, follow me at gate 6-1-1. K3304, está autorizado em ingresso na Juliette para o portão 04. Está autorizado em ingresso na via Juliette para o 4, K3304. Delta pronto, cópia. Autorizado Sierra Juliette Zulu Tango, nível 100, via Upper Whiskey 42, até a posição APA, onde segue Vival, nível 085. Decola da 17 com primeira curva à esquerda, saída Momo, VATAP, o transponder 5004, frequência do controle 120, principal 8. Deixa eu ver, estou aqui no Delta, confirma o estacionamento. Na Praia do Verde, Salvador, nível de voo 105. Isso, vai ser no parque 5 aqui no Delta. Salvador, Michael, T7, Ajada de Reboque, grato, bom trabalho. Gente. O 9978, livre de restrição, desça para 3 mil pés, ajuste ao 0117. 3 mil pés, azul 9978. Sierra Vito. Siga, Fox, Sierra Vito. Preciso da presença. Autorizado, direto Coral, Fox Serra Vitor. Oito três, na escuta K4. Meu nome 083, autorizado com FIS nível 400, via Upezulu 120, bridge, Upezulu 16, decola da 10 com a primeira curva direita, saída da El, Lida, pois Lida, posição ótima, o transponder 5011, na frequência do controle 120, decimal 8. Gerson, identificação, voo ITAP, decimal 50. Identificou, 10 para 50, direto ITAP, 6312. O 9083, saída da El, Lida, após Lida, posição Mótiva. O transponder 5011. O 9083, negativo bloco. Saída da El, Lida, Mótiva, onde intercepta o Pesolu 90, até Bridge, segue o Pesolu 16. Eu vou 9083, que esteja com relação ao estacionamento pushback. Está estabilizado o azul. Azul 4489, completa final, torre 118, decimal 95. 95, até daqui a pouco. Tá. Salvador, bom dia, azul 4489, estabilizado, ILS pista 10, baixado e travado. Azul 4489, formo não chove mais sobre o campo, pista permanece molhada, teto de 1000 pés, visibilidade de 4000. Vento para cheque 200 graus com 15 nós, informe visual com o campo. Camarada visual, 449. Agora sim, visual com o campo. Sente pouso autorizado, pista 10, vento 2 centenas com 15 nós, pista levemente molhada. Sente livre pouso. Do 9978, desce para 2017, livre final LSX-Ray, reporte estabilizado. 2000, o LSX-Ray, o azul 9978. 489 da Zuno, solo aos 2,6, livre direito, na urna 2,1, decimal 9. Bom dia. 2,19, tá livrando. Tá mandando 5,2,1,7, bom dia. A Cisione, identificação, desça para o 0,6,2,0. Autorizada a chegada, bom. Pode ser no ideal? Pode sim. Autorizada a descida no ideal para o 0,6,2,0, trip 5,2,1,7. Óbvio. Oceaner 6,3,1,2, livre descida para 3,000 pés, ajuste no 0,1,7. Está livre também da restrição em Itapa. 3.000 pés, 1,0,7, livre da restrição em Itapa, 6,3,1,2. Mexer em conselhos, Oscar. Ready? Roger, Hotel 2179, clear to Guarulhos, flight level 340, via Upper 010, bridge, Upper 016, departure runway 10, after takeoff, turn right, dial departure, leader, then motiva position, squawk 5012, Cavador approach frequency 120.8. Roger, Guarulhos 340, approved. Via Upper Zulu 10, bridge, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direct to Trib, direct to Posto. Dial departure, motiva transition. Cavador departure 1208, squawk 5012, 721-79. 721-79, read back is correct. Report ready for pushback and startup. Run 79. 19083. Nível pushback, acionamento no 03, chame táxi. Salvador, Oceaner 6225, bom dia, 5 de novembro, para autorização Brasília. Oceaner 6225, prepare sair da árvore Elefa, aguarde cópia. Gente, aguarda cópia, prepara no árvore Elefa, repórter que está pronto para push na posição 1. Gente, o gol, Golf, Oscar, Golf, prossiga. Bom dia, o Golf continua na posição 10. Guarde para o reboque, o Golf, eu acho que é o Golf. Azul 4489, ingressa Juliette para o 09. Atente ao follow vindo através do 62. Juliette para a posição? 09. Ok, Juliette para 09, tá ligado? Azul 4489, segue o follow me, ok? Atenção. 11895, Azul 9978. Renan 3,12, desça para 2.000 pés, ajuste 10,17. Autorizada a final aérea, pista 10 de Salvador, reporte estabilizado. 2.000 pés autorizado, X-Ray, chamada estabilizada, 6310. Última olhada? Reporta visual, baixada travada, azul 49978. Baixada travada, azul 9978, reporta visual. Chile 6225, pronto, cópia. Pronto, cópia 6225. Autorizado, Brasília, nível 320, via Pesuru 17. Decola da 10, primeira curva direita, saída água, transição elétrica, responde 5016, frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Brasília, nível 320, via Presulu no 7, decola da pista no 0 com curva direita, saída Arbor, Elefa. 5016 no transponder, 120, decimal 8, controle, Oceaner 6225. Oceaner 6225, atendimento com relação, estacionamento pushback. Está pronto para estacionamento pushback, 6225. 6225 no 01? Afirmo, 01. aguarde para pushback e acionamento hoje na 6285, número 200 setor. Gente, aguardando. 9083, prossiga com as informações de táxi. Confirma autonomia ou gol 9083? 3 horas. Ciente com 96 bordo, livre táxi, via Índia, ponte espera, chama a torre em 11895, continuamento 9097. 1895, olha, bom dia, 354, para informação, quando possível, eu também vou estar liberando o material. DP5384, watch copy. É, 6225, livre pushback, saneamento, chame táxi. Livre pushback, saneamento, chame táxi, 6225. Sul 9083. Mantenha o ponto zero. Victor Kilo Delta, decolado 233, controle 1208. 208, Victor Kilo Delta. Controle, bom dia, para o passeio Victor Kilo Delta, decolou 97, passando 1500. Patango Victor Kilo Delta, SANI Transponder 5004, modo normal. Mantenha o rumo de decolagem até 3000 pés. 5004 vai manter o rumo até passar 3000 pés, o Victor Kilo Delta. Azul 9978 na Alfa. Azul 9978, táxi de Alfa, ponte antes da Juliette. Patrão da Juliette, o Azul 9978. Atingindo 3000, ainda não recebo o modo tarde. Agora sim está sobre o contato radar 2 milhas sul de Salvador. Afirmativo, se ajudar o Victor Kilo Delta, faz curva à direita, a nossa radial de saída é 289, já agora atingem 3 mil pés. Victor Kilo Delta está autorizado a voar direto VATAP da presente com curva pela direita. Direto VATAP com curva pela direita, confirmando, mantém 3 mil. Tive extensão 100, Victor Kilo Delta. Prato, o Victor Kilo Delta. Trip 52197, desce para 4000, ajuste 1017. Descendo para 4000, ajustado 1097. 5297. Paulo Cavador, é o Gol, Golf, Africa Golf. Golf, Africa Golf, mantém a posição, aguarde mais 3 minutos para o reboque. Do teste e reposta na pasta no 050 Victor Kilo Delta. Azul 9978, ingressa Juliette para o 08. Juliette para o box 08, 9978. 139, pista 10. Desde o pouso na 10613, despachado, está lavado. Estou a 1200. Obrigado. 9083, após o pouso do Avianca na curta, a linha mantém pista no zero. Pista no zero. Passando 050 agora, Victor Kilo Delta. Victor Kilo Delta ciente, ainda não recebo o modo Charlie, reporte atingindo uma centena. Verifique e cheque no transponder stand-by normal aí dentro. Gente, reportará passando, atingindo a centena, vai checar o transponder Victor Kilo Delta. P5384, pronto, cópia. P5384, pronto, cópia. Solidariedade Maceió, nível 190, e a Golf 677, decola da 17 com a primeira curva à esquerda. Decola da 1-0 com a primeira curva à esquerda. Sai da Puca, Jamo, Caju, o transponder 5-0-7, frequência do controle 1-2-0, decimal 8. Autorizado 190 para Marciong. Por linha 700, decola da 10, esquerda, Cuca. Claro. Jampo Caju. 50 no Fed Transponder. 508 após decolagem. 50 ou 530. Tipo 314, protegimento para a Champion Sanamento Pushback. Boa, tá. Salve, salvando a Sanamento 312, Santos Pushback. 312, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 312. Hold on ground, 31, 79er, pushback and startup, gate 06. Roger, 31, 79er, clear to pushback and startup, call me for taxi. 179er, clear to pushback and startup. 115, ali, mantém o 0. Ali, mantém o 0, graças a Deus. Oscar Golf, autorizado reboque, posição 10 para o posição 7. Oscar Golf, da 03, decolar 238, controle 1208, bom dia. 208, bom dia. Bom dia, 9083, da El, cruzando 1900. Gol 9083, bom dia, contato radar na decolagem subal 400, da presente direto Leda. Da presente Leda, subindo ao 400, 905. Para Golf, inicie pushback e chame para iniciar o deslocamento. Xanami é 312, graças a Juliette para o 05. Juliette para o 05, mais 312. Xanemia 311, acena identificação, desceu 060, chega da bomba. Desceu 060, chega da bomba. 03. 08, bom dia. Xanemia 225, no perfil da Arbon, eleva. Xanemia 225, bom dia, contatada na decolagem, suba... Para nível de voo, inicialmente nível de voo 090, da presente direto Elefa. Presente Elefa, inscrito 190, Xané 6225. Inscrito inicialmente ao 090, o Xané 6225. 090, inscrito, obrigado. Vitor Kilo Delta, confirma se atingiu uma centena. Passando 090 agora, Vitor Kilo Delta. Possível seu estimado de pouso? Kilo 255, Vitor Kilo Delta. Hora 255, copiado, Vitor Kilo Delta, reporte atingindo uma centena. Forçará a Delta. Controle, 9083, pode voar, motiva? 083 da Gol, aguarde coordenação. Obrigado, aguarde. Alfa Salvador, vou ficar Gol, pronto para o Revolta. Aguarde o Golfe Alfa Golf. Alfa Golf. 3-1-1, desça para 2.000 pés e a chegada bom, se ajuste 1-0-1-7. Oceaner 6311, somente para confirmação, o QNH em Salvador, ajuste 1017. 0117. Oceaner 6225, livre de restrição, suba para nível de voo 320. 320, Oceaner 6225, obrigado. Flip 5217, estabilizou? Firmo. 5217, completa final, torre 118, decimal 95. 118,95, grato. Dia. É já. É. Salvador, trip 5217. Trip 5217 da trip. Bom, não chove sobre o campo, pista levemente molhada. Teto 1000 pés, visibilidade 5000. Porta visual, trip 5217. Reportaremos 5217. Salvador, trip 5384, acionado, 36, morte, 3 horas e 50 de autonomia, alterna Salvador. Vitor Kilo Delta, plano modificado aos 1144, livre ascensão, nível de voo 105, reporte atingido. Reporte atingido 105, Vitor Kilo Delta. Voo 9083, chame Recife no 251, alternando no 33, decimal 95. 251, alternativa 3395. Afirmativo. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pista 10, vento 2 centenas com 149. Levemente molhado está a pista no momento. 5217. Tio Holding Point 1810, Delco Tech Tower 118.95, altimeter 1017. Roger, Tech Tech. April. Inter Bravo on hold short, tower 118.95, Centro 179er. Felipe 5384, segue o Airboys da TAM até o ponto de espera, quando lá chame torre 1895, altimetro 9017. 1097, vai manter a cauda então do Airboys da TAM, o ponto de espera chama a torre, Felipe 5384. Alô, Salvador, bom dia, do 4299, informação Papá, autorização Campina, 347. 299, informação que você é Papá, prepara a saída da Eulia, da Motiva, eu guardo com a pista. Eulia, da Motiva, guarda. Salvador, vou passar a gol, será 10 da 8. A Golf está autorizado o reboque até o 07. Nossa, a Golf é até o 07. Confirme PLB? Ciente, está autorizado a presente seguir direto do CAB? Reporte no visual com o CAB. Eu com o nosso... 5217, no solo as 4,5, na direita 1219, bom dia. Direita 1219, 5217, bom dia. 3859, bom dia, sendo identificação, desça para o 050, a chegada é bom. Ligou no 1160, bom dia. 1160, muito bom dia, sendo identificação, desça para o 060, chegada Mari. 060, Mari, pode baixar. Motor Tower, Sentry 179, Hold 4, Runway 10, ready to take off. Sentry 179, clear to take off runway 10, bend 210 degrees, 13 knots. Clear to line up and take off runway 10, Sentry 179. Solo, bom dia, 3P5297 na Alfa. Fogo rolar já está à sua frente ali, mantém a pista 10, o 3P5384. 5384, após a rolagem do Sam, ali mantém. Alto, chame Recife no 288, alternando 1260. Cordel. 9. Solo Salvador, 35217 na Alfa. 35217, ingresso, táxi de Alfa, Kilo, bate 3 quando o atente ao sinalizador, prevista remota 03. Alfa, Kilo, bate 3, atento, sinalizador 5217. Azul 4299 na escuta para Copa. Na escuta. Autorizado Campinas, nível 340, veio Pesulu 10, bridge, Pesulu 16, decola da 10 com primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, posição Motiva, o transponto 5021 na frequência do controle 120, decimal 8. Autorizado Pesulu 4299 livre. Protegimento correto? Chame para pushback na meta. Salvador, vou ficar gol, finalizado em reboque, nada. Gente, grato. Turn 3179, airborne at 49, contact control 120-18, good day. Depart 1208, turn 3179, good day. 5384, autorizado decolar, pista 10, vento 2, centenas, 200, com uma dúzia de nós. Autorizado decolagem, 5384. Airborne. 3179, radar contact on departure, climb to flight level 340. After 2,000 feet, fly direct to Leda intersection, then Motiva. 340 approved after confirmed 3,000 feet. After 2,000 feet, direct to Leda. Roger, passing now 2,000 feet, direct to Leda, turn 3179. Vazor, muito bom dia, o turn 3304, frente da Oscar, posição 4, autorização a Brasília, nível 360. Tá pronto para a cópia? Pronto para a cópia, o SAM 3304. SAM 3304, autorizado Brasília, nível 360, deu Pesulu 17. Decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída Arbor, transição Elefa. O transponder 5034, frequência do controle 120, decimal 8. SAM 3304, autorizada Brasília, nível 360. Upper do Luna 7, na aerovia, decola da 10, toda a direita na agora elefa, 5034, transponder 7280, controle 33304, vai tomar a direita da mão. 3304, cortejamento correto, sem pressionamento pushback. Mandaremos pushback até o momento. Na 6311, livre de restrição, mantenha descida para 2000 pés, justo no 017. Autorizado final ILS X-Ray, pista no 0 de Salvador, reporte estabilizado. Para 2000, sem restrição, reportarei estabilizado, justo no 63. 3859, tem descida reautorizada para 4000 pés, justo no 017. Para 4000 pés, 1017, 3859. Olha, 07, prossiga. Procure a Remeteu, está com 02 da bordo, 500 pés, linha do litoral. Agora de retorno, definitivo para Salvador. Gente, reporte através do Parque Metropolitano de Pituaçu, Guardião 07. Já passou, já atingindo o Piatã, no Guardião 07. Guarde apenas um minuto para a transferência, Guardião 07. 7. Então 07 está presente, torre 118, decimal 95. 118, 95. Torre, o guardião 07. Guardião 07, confirma o pouso, pode ajudar? Afirmo. Já direto do Grael, cruzamento da 1028. Guardião 07, reporta na final do Grael. Reportará a final do Grael, guardião 07. Final para o Grael, Guardião 07. Passo avistado, pouso autorizado, faixa do Grael, vento 2 centenas, 200, com uma dúzia de nós. 7. Stand by for coordination, turn 3179. Stand by, standing up. Go 1160, desça para 2000 pés, ajuste no 017. Livre sinal ILS-XA, pista no 0 Salvador, reporte estabilizado. 2000, reportar estabilizado na 1019. No momento. Salvador, bom dia, Chanel 6312, informação papá, autorização, recife. 6312, papá confere, está pronto para a cópia? Pronto. Chanel 6312, autorizado recife, nível 350, via Peruísque 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, transponder 5033, a frequência do controle 120, decimal 8. Bom pouso. Decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. 5033 para transponder e 1208, controle para 6312. Chile 6312, só confirmou nível 350 aprovado. Contingimento correto, sem pressionamento e pushback. 350 aprovado, chamada pronta, 6312. visual, Xanamé 3-1. Frente ao Xanamé 3-1-1, pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 200 com 1-5 nós. Ainda pouso pista 1-0, Xanamé 3-1. Roger. Torre 1895, bom pouso. 1895. 2 Salvador, gol 1960, final da média estabilizada. Visual. No parão 1709, vou seguir tráfego da Gol, agora 7 milhas à sua frente, reduzindo. 7 para 2 mil pés, reduzindo, 3859. 60. 1160, continua a aproximação. Reporta baixado travado. Formo em condições 1200 com 5000. Não chove mais sobre o campo, pista levemente molhada. Já está visual já. Baixado travou. Grato, agora autorização de pouso. Gol 1160. Na escuta, prossiga, senhor. Autorizado pelo Centro Recife, direto Maceió da Presente. Direto Maceió da Presente, grato. Na 6311, no solo 58, vira direita 1219. 219, obrigado. Fala Salvador, uma boa, Xanamé 3, segundo, lembrou? Eu. Pouso autorizado, pista 10, vento 200 graus, 200, com 149. A gente repousa 9-0. De 5384, chama Recife, 1-2685, alternando 2545 no voo. 1-2685, obrigado. Estabilizando o localizador, 3859. Então, 3859, completa com a torre, 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Uno 1160, no solo 01, vive direita 1219, boa. Direita 219, boa, 60. Agora 54 milhas de Salvador, serviço radar terminado, mantém 1-0-5, referências visuais, chama controle Ilhéus 1-0-1 no voo. Boa, Xanamé 3. Alô, bom, 1-160, Branco. Uno 1160, taxi Alfa, bote antes da Gillette. Alfa, Da pushback, acionamento pronto, TAM 3304, portão 4. TAM 3304, aguarde para pushback, acionamento. Guardando TAM 3304. Salvador, bom dia, TAM 3663, está ciente da Papá, portão 02, Guarulhos, ponto Costa. 3663, a informação com você é Quebec, prepare-se a dar a olhada da Motiva, guarde cópia. Fomos autorizados, pistola 0, TAM 3259. Motiva, 3663.